campeira leva a vida no UPA, com a querência sucra em minhas camperiadas. É assim, mas nesse trancaço do Grupo Galderaço, damos sequência no nosso Bem Campeiro desse final de semana. E eu vou falando para ti, Capitão Leone das Marcas e Região, agora pode contar com a Agroveterinária Bareia, tá certo? É localizada na rodovia de acesso à Capitão via Copavel, aí ao lado do loteamento Colina. Além da qualidade e ótimos preços em medicamentos veterinários, rações, artigos de pesca, camping, materiais em esportivo em geral, a Agroveterinária Baré realiza acompanhamento técnico na tua propriedade. É um diferencial. Não importa a hora do dia ou da noite aí, né? O médico veterinário Matheus Baré está sempre pronto para te atender. Basta tu ligar no 045-99803-8552. 045-99803-8552. É só tu ligar aí, conversar com o médico veterinário responsável, o Matheus Barega. Ele vai estar atendendo você lá na tua propriedade, tá certo? Agroveterinária Bareia, atendendo bem para atender sempre. Vou de pé no estribo, num trancão antigo, sem perder essência. Vamos embora com música. Então, meter música na conversa aqui no Faculdade Campeira. Hoje vamos trazer uma marca folclórica tradicional, mas que muita gente não conhece, né? Ainda mais nessa versão que a gente vai trazer aqui, que é a Orquestra Sinfônica de Novo Hamburgo, junto com o grupo Mais Bar, cantando ela, né? Cantando essa charqueada, Os Homens de Preto. Na sequência, Grupo Gaitás, Potros. Vem vindo cantando da minha gaiada. Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, você fez. Os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto. Os homens de preto trazendo a boiada. Vem vindo cantando, dando gargalhada. E o bicho coitado não pensa nem nada, só vai pela estrada. Vem berrando. Coitado nasceu, foi marcado. Aí vai condenado na estrada, berrando a querência, deixando. E os homens malvados quebrando e gritando: ó, oh, acabou, é, acabou, é, acabou. Trazendo a boiada, bem-vindo, cantando da tua. Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, você fez. foi marcado. Aí vai condenado direito a charqueada, mas manda a poeira pro rumo de Deus, berrando pra ele, dizendo pra Deus, Deus, Deus, você fez. Os homens de preto trazendo a boiada, vem vindo cantando, dando gargalhada. Deus, Deus, você fez. Enquanto existir cavalo, haverá sempre quem os dome. Era cavalo! Nasci pro lombo dos potros, na vocação campesina. Trago preso na retina, uns corcóvios de aporreado. O peito mal domado, que China não me emboçala. Só traz recuerdos na mala e algum cambicho extraviado. O peito mal domado, que China não me embussala. Só traz recuerdos na mala e algum cambicho extraviado. Um seno negro de toda confiança e uma piada estrela de para-rodeio. Um Brasil mouro de botar o freio, se inchar no peito e sair montado pra campear como um tordilho rodado. E dentro do lago é como um capincho, vai ser o bueno de acabar o xincho. Morando de potro este mais será. Somente calos das cordas de amansar potro, um chucro domando outro nesta ciranda campeira, em que se perde na poeira, entra algum grito de farra, se equilibrando nas garras pra domar a vida inteira, em que se perde na poeira, entra algum grito de farra, se equilibrando nas garras pra domar a vida inteira. Um seno negro de toda confiança e um martelo estreno de parar rodeio. Um rosinho mouro de botar o freio, se inchar no peito e sair montado pra campear a bruma, um tordilho rodado. Que dentro d'água é como um capincho, vai ser o poeiro de acabar o xixo. Por onde outro este vai será. Existir cavalos e a força bruta no braço, um tempo pra dar o laço e um mango pra dar costeio, um urco pedindo freio, a ânsia mais que baguala, nem que a morte estenda o pala, eu me aparto dos arreios. Um urco pedindo freio, a ânsia mais que baguala, nem que a morte estenda o pala, eu me aparto dos arreios. Um seno negro de toda confiança e um gafiado estrelo de parar rodeio. Um rosilho mouro de botar o freio, se puxar no peito e sair montado pra campear a rumo um tordilho rodado, que dentro d'água é como um capincho, vai ser o bueiro de acabar o buchicho, por onde podres te vai ser. Mas então tá, né, tchê? Esse é o nosso bem campeiro. Tu ouviu aí o grupo Gaitaço Potros? E antes teve o grupo Mais Bá com a Orquestra Sinfônica de Novo Hamburgo cantando e tocando pra gente Homens de Preto. Bueno, vamos seguindo por aqui trazendo mais marca. Agora vamos trazer um parceiro lá da banda de Uruguaiana, o Igor Dutra, grande intérprete aí da música nativista. E descatamos um áudio de um vídeo aí que achamos perdido pela internet, né? Do Igor cantando voz e violão aí, Estrelas Castanhas, composição do Pirisca Greco. Na sequência, Chamamé Tradicional. Ernestito Montiel e Quarteto Santa Ana cantam pra gente Campo de la Glória. Sei como se trança um laço e sei temperar o aço a uma faca de respeito. Sei como se faz um mate e também dar o arremate num nó de lenço bem feito. Sei a linguagem da lua e cada mensagem sua lendo o livro do luar. Só não sei prever as manhas do par de estrelas castanhas que trazes no teu olhar. Sei onde meto o cavalo e quando arrisco um pialo tenho confiança no braço. Sei de nuvens e de ventos e sei o melhor momento pra cada coisa que eu faço. Sei a lida da campanha e quando um potro se assanha eu sei como lhe amansar. Só não sei domar as manhas no par de estrelas castanhas que trazes no teu olhar. Só não sei domar as manhas no par de estrelas castanhas que trazes no teu olhar. Ai, as manhas, o par de estrelas castanhas. Sei bem mais do que ninguém as baldas que a tropa tem e também os seus caprichos. Sei do boi pelo mugido, pois afinei meus sentidos ouvindo o berro dos bichos. Sei de reza e cruz e sal pra se amansar temporal e a tempestade passar. Só não sei benzer as manhas no par de estrelas castanhas que trazes no teu olhar. Sei decoro o meu caminho e aprendi a andar sozinho, como quem sabe o que faz. Sei enganar a saudade pra nunca sentir vontade, me engana de olhar pra trás. Sei escapar de emboscada e nem mesmo alma penada consegue me amedrontar. Só não sei fugir das manhas do par de estrelas castanhas que trazes no teu olhar. Só não sei fugir das manhas do par de estrelas castanhas que trazes no teu olhar. Ai, as manhas do par de estrelas castanhas. Padre de la patria, te queremos recordar. Cruzaste la cordillera con hombría sin igual. Comandante en la batalla de un ejército inmortal. Sos el santo de la espada, nacido en el litoral. Flameando el pabellón sobre el campo de la gloria, hay un palco de cantares del acervo nacional. Es plegaria por los héroes en el alma de la historia, por los hijos que sostienen el altar tradicional. Sobre el pino legendario el convento está presente, entre nubes de paloma por la paz de su teñín. Guardan ecos de victoria de mi patria floreciente, coronada de laureles que supimos conseguir. San Lorenzo, San Lorenzo, en tu nombre va el clarín, cruzando la cordillera de la América al confín. San Lorenzo, San Lorenzo, en tu campo de la gloria ha nacido la epopeya de José de San Martín. Cantan gloria los cantares desde la tierra al confín. Vibra sonoro el clarín junto a esos bravos valientes. Hoy te saluda Corrientes, la tierra de San Martín. Buscando las libertades, la pelea se agiganta, y llevan en cada lanza la orden de vencer, ardiendo sobre los pechos por la fe más sacrosanta. Ejemplo de la raza, centauros de mi ayer, por los siglos de los siglos en la historia vivirá. 120 granaderos de coraje sin igual, el galope por los cielos en las nubes estarán. Una carga de valientes con Juan Bautista Cabral. San Lorenzo, San Lorenzo. En tu nombre va el clarín, cruzando la cordillera de la América al confín. San Lorenzo, San Lorenzo, en tu campo de la gloria ha nacido la epopeya de José de San Martín. Buenazo, don Chamamé, ahí com Ernestito Montiel e Quarteto Santa Ana. E antes o parceiro Igor Dutra cantando Estrelas Castanhas. Pequeno intervalinho, voltamos da quinadinha, che. Trancão antigo, sem perder essência.